preço que se paga às vezes é alto demais. É alta madrugada, já é tarde demais pra pedir perdão, pra fingir que não foi mal. Uma luz apaga no prédio em frente ao foi o conselho que ela me deu, sem me avisar que iria ficar pra trás. E agora eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Pensei que era liberdade, mas na verdade eram as grades da prisão. O preço que se paga às vezes é alto demais. É alta madrugada, já é tarde demais. Se apaga no prédio em frente ao meu. É a última janela iluminada, nada de anormal. Amanhã ela vai voltar. Enquanto isso eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Pensei que era liberdade, mas na verdade me enganei outra vez. Agora eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Pensei que era liberdade, mas na verdade era só solidão. Solidão.